Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, de tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Já está no ar, meus queridos amigos, o nosso, o seu programa, Amado Batista, o mais amado do Brasil. E é com prazer, com alegria, que nós nos encontramos aqui mais uma vez para a apresentação deste programa, desejando que tudo na sua vida, mas tudo mesmo, esteja às mil maravilhas. É tanta gente sofrendo, né, por este mundão de meu Deus, pessoas desempregadas, pessoas que estão aí à margem das dificuldades que todos enfrentamos, porque quando um país é mal administrado, é roubado do jeito que o nosso está sendo, eu falo está sendo porque roubo no Brasil é uma coisa corriqueira, é constante. Nesse instante, prezado amigo brasileiro, nós estamos sendo roubados em algum município, é dia e noite, em algum lugar, em alguma cidade, tem alguém nos roubando, né? E nós, graças a Deus, vamos subsistindo, levando a nossa vida adiante e pedindo sempre para que estas pessoas de má consciência, para que elas tenham uma consciência melhor das coisas, da vida, para que respeitem a humanidade, o próximo, né? Fazer o bem às pessoas, porque o político, ele é eleito para fazer o bem, não sei porquê, é para fazer o bem às pessoas, aí eles só querem fazer o bem a eles mesmos. Então vai chegar um ponto de que esta gente vai ficar tão desacreditada que as pessoas vão dizer assim: eu vou votar em ninguém, e vota tudo nulo, ninguém vai ser mais eleito em lugar nenhum. Eu quero é ver esse dia. Olha, eu vou trazer a primeira música, a conversa tá boa, mas a gente tá só chegando, estamos só começando o nosso programa. Primeira música de hoje, Explode Coração. Hoje eu vou sair de barco, vou remando pelo mar. Quero ver o sol nascer no horizonte verde mar. Quero atracar meu barco à ilha, sob as pedras quero pular. Hoje não sou mais criança, minha alma geme onde andará. Não esqueço os bons momentos de lazer com meu amor, mas não me sai do pensamento, porque ela nunca mais voltou. Explode, explode coração, em nome do amor. Vento forte traz paixão, e esta saudade já me matou. Explode, explode coração, em nome do amor. Forte traz paixão, e esta saudade me matou. Não esqueço os bons momentos de lazer com meu amor, mas não me sai do pensamento, porque ela nunca mais voltou. Explode, explode coração, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade já me matou. Explode, explode coração, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade me matou. Edson Moura. Quando eu era criança, na frente da minha casa tinha uma mureta. E eu subia nesta mureta para que o meu pai me tirasse de cima dela. E eu achava bom descer daquela mureta nos braços do meu pai, porque ele me levantava um pouco mais e me descia rapidamente da mureta. E aquilo dava um frescozinho no coração. Então, todo o meu final de tarde, quando meu pai chegava do trabalho, que tomava o seu banho, que vinha para a frente da casa, lá ia eu para aquela mureta, e ele já ficava olhando para mim assim, como quem dizia, ele vai pedir para que eu desça, para que eu desça desta mureta. E era assim. Muitas vezes a gente relembra coisas da infância para poder ter forças para resistir às pequenas e grandes coisas da vida. E depois de sorridente, eu sempre observava que o meu pai, quando me colocava no chão, ele também pegava na minha mão e me trazia ao corpo dele como se quisesse me apertar, me abraçar, porque achava bonitinho aquela criança subir naquela mureta e pedir: pai, me desça daqui. E outras vezes eu mesmo pulava de cima da mureta. Meu pai faleceu faz muito tempo, minha mãe também faleceu faz muito tempo. Eu já não sou mais criança, já estou esperando os meus netos chegarem. Mas mesmo assim, a gente sente aquele desejo na vida de ter ao nosso lado para sempre aquelas pessoas que a gente ama, aquelas pessoas que a gente tanto gostou e tanto gosta na nossa vida. E hoje, meus amigos, as minhas muretas são muitas. Eu tenho muitas muretas que eu às vezes subo e tenho vontade que alguém me tire de lá de cima. Eu precisava ter hoje, né, para vencer os obstáculos da vida, os obstáculos que nós temos, obstáculos de relacionamentos, enfrentamentos. Todos nós temos dias bons, dias difíceis, doenças, perdas, traumas. Isso faz parte da vida humana. Mortes, dificuldades, tantas coisas aconteceram de lá para cá, de quando era criança até agora. Mas em certas ocasiões, as minhas muretas, elas se transformam em enormes, enormes montes, montanhas, para que eu possa descer e possa também lembrar de quanto é importante a segurança. A gente poder acreditar nas pessoas, acreditar no nosso pai, na nossa mãe, a gente ser atendido quando quer, quando pede: pai, me desça aqui da mureta. A vida é isso, meus amigos. A vida é cheia de certezas e incertezas. E quando a vida parecer muito grossa, muito difícil para você, como uma mureta que você tem que subir todos os dias, ou uma montanha, lembre-se sempre de pedir a Deus: pai, me desça dessa mureta, não é? Pai, me desça dessa mureta. Não pense maldade com nossos semelhantes. Vamos trazer agora a música Seus Passos na Estrada, cantada pelo Amado Batista, esta música do Edelson Moura e do José Fernandes. Vamos ouvir. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Quando a chuva molha a rua, os seus rastros se apagam. Vou tentando descobrir os seus passos na estrada. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim: pra onde a chuva levou os passos desse amor sem fim. Eu vejo meu pranto cair e na correnteza correr. Com a chuva também ele vai, vai procurar você. Molha a rua, os seus rastros se apagam. Vou tentando descobrir os seus passos na estrada. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim, chuva levou os passos desse amor sem fim. Eu vejo meu pranto cair e na correnteza correr. Com a chuva também ele vai, vai procurar você. O meu coração perguntou, baixinho pra mim. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista. Amado Batista. Amado Batista Show. Minha amiga Cida Oliveira, que mora em Jacaraci, no estado da Bahia, está participando do nosso programa de hoje, dizendo que ouve o Edelson Moura há muitos anos, desde o tempo da Rádio Nacional da Amazônia. Ô Cida, que prazer, minha amiga, receber aqui o seu WhatsApp, a sua mensagem. Enedina, de Livramento de Nossa Senhora na Bahia. Adoro ouvir seu programa todos os dias, Edelson Moura. Passe aí a música do Amado Batista, Sou Igualzinho a Você, oferecendo para minha irmã Teté, que mora na zona rural, Riacho Dantas. Ela te adora e adora o programa do Amado. Eu também, Edelson Moura, adoro vocês. Um grande abraço, diz a Enedina, de Livramento na Bahia. Obrigado, Enedina. TT de Livramento, seu programa, ouço todos os dias, toque aí a música Sou Igualzinho a Você, um grande abraço, que Deus te proteja todos os dias. A Ana Taline, do povoado Muriçoca, em Santo Antônio dos Lopes, lá no estado do Maranhão, alô, alô, Santo Antônio dos Lopes, alô, Ana Taline, ela pede também a música Sou Igualzinho a Você. Nossa, quanta gente pedindo essa música. Acordo todos os dias às 5h30 da manhã, tomo óleo de avestruz Sopremo e vou fazer caminhada. Depois retorno e fico ouvindo o seu programa pela Portal de Livramento de Nossa Senhora. Olha, quem me diz isso aqui é Messias Caires.

E um belo dia, logo no dia que ela teve o derrame, o meu telefone pessoal tocou. Eu fui atender. A pessoa disse assim: de onde fala? É do Empório Santo Antônio? E eu achei que era alguém brincando comigo. Eu falei assim: é do Empório Santo Antônio, sim. Na brincadeira eu falei, porque eu achei que era alguém que estava brincando comigo. Aqui é Ronaldo Adriano, é para avisar para Antônia, para fulana e para Beltrana, que eu estou no hospital com a irmã dela, teve um derrame, minha esposa. É grave o estado de saúde dela. E eu fiquei ouvindo aquilo e continuei achando que era uma brincadeira do Ronaldo Adriano. Mas não era. Ele tinha realmente ligado errado, ele fez a ligação errada. E eu então aproveitei e disse: Ronaldo, quem está falando aqui é Edelson Moura. Ele disse: ô Edelson, me desculpe, eu estou tão atordoado aqui que minha mulher teve um derrame, etc e tal. Eu liguei errado, Edelson, me desculpe. Eu falei: não, foi providência divina. Não foi erro não, Ronaldo, foi Deus quem mandou a sua ligação para mim. Me passe seu endereço. Ele mandou o endereço dele. Eu mandei imediatamente via Sedex para Uberlândia 5 frascos de óleo de avestruz Supremo para o Ronaldo Adriano. E então ele me liga alguns dias depois dizendo: minha mulher está boa, saiu da UTI, veio para casa, graças a Deus, está muito boa, muito obrigado, é Deus, etc. Gente, este produto para quem teve derrame é algo extraordinário, eu afirmo aqui, porque já foi assim usado por muitas pessoas. Se você teve um derrame, se você está desesperado porque alguém da sua família teve um derrame, busque um representante nosso e adquira o óleo de avestruz Supremo. Mas atenção, tem que ser o do rótulo vermelho, Supremo, que é o óleo de avestruz que o Edelson Moura anuncia. O nosso site, e se você tiver dúvida, o nosso telefone, vou dar primeiro o telefone, é 61-3532-6993, 61-3532-6993, tá ok? E o site é saudecombeleza.com.br, saudecombeleza.com.br. Vamos cantar? Amado Batista traz agora Um Pedaço de Mim. Possa me compreender, é somente ela. Não há ninguém que possa me satisfazer, é somente ela. Parece que ela enfiou uma espada de aço no meu coração, fez escorrer o meu sangue, machucou minha alma e me atirou no chão. Com o meu corpo ferido, jogado, esquecido, parecendo animal, o tombo foi igual de um soco que me deixou louco, eu não voltei ao normal. Ela jogou minha vida pro ar, tirou minha razão de ser. Mesmo assim tenho ódio de mim, o que fui lhe perder. Ela não quis o amor que lhe dei e me deixou nessa situação. Ela arrancou um pedaço de mim e foi meu coração. Qual foi o erro que eu cometi? Quem sabe ela. E por que foi também que eu lhe perdi? quero saber dela. Numa dessa gente se agarra em tudo que acha para não sofrer. Reza, ajoelha e pede, olhando pro alto pra Deus socorrer. Vivo procurando a sorte que muitos me dizem que está por aí, pra ver se vem, não volta a mulher dos meus sonhos que um dia perdi. Ela jogou minha vida pro ar, ela tirou minha razão de ser. Mesmo assim tenho ódio de mim, o que fui lhe perder. Amor que lhe dei e me deixou nesta situação. Ela arrancou um pedaço de mim e foi meu coração. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vai agora um grande abraço para o nosso querido Pedro Lima, da Rádio Astro FM. O Pedro é o nosso diretor e quero informar a todos os moradores de Goiatins que agora, através da Rádio Astro FM, os nossos produtos Saúde com Beleza serão distribuídos aí na cidade. Você pode estar adquirindo todo e qualquer produto Saúde com Beleza em Goiatins com o nosso Pedro Lima ou os nossos funcionários da rádio, né? É só ligar, tem o telefone aqui que é o 999-999, vamos repetir, 985058, 999-985058. Você pode comprar o óleo de avestruz Supremo, os produtos Saúde com Beleza com Pedro Lima, aí na Rádio Astor FM, em Goiatins, no estado do Tocantins. Tá bom, meus amigos? Fica dado aí este aviso para toda a população, que o pessoal sempre ligava daí, aqui ainda não tem representante, mas agora já tem, que é o nosso pessoal da Rádio Astor FM. O Wilson, mande um alô para mim, Edelson Moura. Eu ouço o seu programa Amado Batista pela Rádio FM de Caetité. Gosto muito. Obrigado, Caetité. Muito obrigado, Wilson. Vamos trazer aí uma música bonita para você. Eu trago agora O Ritmo da Chuva. Nela vejo meu amor, esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Chuva, trago meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar. deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, oh, oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, oh, oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Amado Batista. Amado Batista. Em muitos lugares do nosso Brasil, nós temos uma população que sofre o problema da seca. Enquanto na Amazônia chove 6 meses do ano, em lugares do nosso Nordeste brasileiro, não chove há 6 anos. Você imagina como é que pode uma população, uma região que não vê chuva há tantos e tantos anos. A gente chama a nossa região da seca de sertão. O sertão é o lugar onde menos chove. Existe assim uma dificuldade muito grande de sobrevivência. E em muitas destas localidades, a água é distribuída em carros-pipas, através do exército, através de empresas contratadas. Enfim, as dificuldades são muito grandes. Mas eu gostaria de dizer que este bem precioso que é a água, que muita gente que mora nos grandes centros, nas grandes cidades, muitas vezes provocam os desperdícios, né? Deixa lá torneiras ligadas dia e noite, desperdiçando esse bem tão precioso. Eu sempre escutei as pessoas mais velhas dizendo assim: daqui a 50 anos nós vamos pagar caro por um banho, vamos pagar muito caro por um garrafão de água, por um balde de água e etc. Os mais velhos sempre falavam assim. E cada ano que passa, quando a gente viaja pelo Nordeste, nós observamos que a chuva, ela fica sendo mais escassa em determinadas regiões. O nosso Rio São Francisco, que é um rio histórico, e até a Globo fez agora a novela do Velho Chico, né? O nosso Rio São Francisco, que de maneira assim, e até diria que irresponsável, foi tão agredido pelo homem, tão agredido, que agora nós estamos vendo aí a morte lenta do Rio São Francisco, o nosso Rio São Francisco, com alguns lugares já sendo possível, nas épocas de seca, a gente fazer a travessia do rio a pé, ou de carro, ou de carroça, enfim. Então toda essa mudança de clima que nós estamos observando, uma hora está frio no lugar, outra hora está quente no outro, chuva em abundância no lugar e falta chuva no outro, eu fico às vezes muito preocupado com o nosso nordestino que está lá no Nordeste, porque as pessoas, as autoridades, elas têm assim uma preocupação veemente, uma preocupação grande com os grandes centros, as grandes capitais. Eu até diria que é uma coisa assim, se preocupa com os lugares que têm voto. O cara tá vendo sertanejo lá, é tão pouca gente, o que é que eu vou fazer alguma coisa para eles, para quê? Não dá voto. Porque o político pensa assim, ele não pensa no ser humano, ele pensa no voto, ele quer o voto. Então o lugar é pequeno, não tem muito voto, por que eu vou fazer benefício lá? Quando deveria ser o contrário. Então hoje a gente observa que inclusive pessoas, cidadãos brasileiros, pessoas que amam a nossa pátria, elas estão se unindo para levar assistência sim, voluntária. É uma pessoa que vai e leva alimentos, outra vai e leva roupas, para as comunidades pobres, as comunidades carentes. E essas pessoas, elas são dignas de aplausos, são dignas de merecimento de aplausos, porque realmente, nos dias de hoje, são raros, muito raros, os políticos que estão se preocupando com os pobres. Eles estão tão preocupados, que milhares de pobres, milhares, eu dá vontade de chorar todo dia. Estão morrendo aí nos hospitais, aí, milhares, milhares. Não vou falar mais nada não, porque já tem gente mandando WhatsApp dizendo que eu sou enjoado com esse negócio de saúde pública. Eu não sei como não ser enjoado, porque como é que eu vou ver morrendo gente todo dia, as milhares de pessoas morrendo e ficar calado? Eu não aguento não. Não aguento, já está passando da hora de dar um jeito nessa saúde pública do nosso país. Passando, e não sou eu presidente da república não. Quem tem que preocupar com isso é o presidente. Tire dinheiro de CUT, não dê dinheiro para CUT não. Não dê dinheiro para movimento de sem terra também não. ONGs, vamos rever essas ONGs todas. Botar a CPI nessas ONGs aí, para pegar o dinheiro e levar para a saúde pública. Chega de tanta malandragem comendo dinheiro da nação, sem fazer nada e o povo morrendo aí, à míngua. Chega dessa malandragem, dessa pilantragem toda. Vamos trazer agora Vidas na Contramão. Batista, o mais amado do Brasil. Olha como a gente se ama na contramão. Eu só desfilo de carro e ela de avião. Gosto de música lenta, ela só curte rock. Não usa vestido, só usa short. Tatuagem no corpo, que curtição. Gosto de música lenta, ela só curte rock. Não usa vestido, só usa short. Tatuagem no corpo, que curtição. Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto. Gosto de jogar meu charme todo em seus braços. Ela diz que prefere sob a luz do céu. Chique de um motel, todo espelhado olhando meu corpo nu. A minha cabeça não é a sua, porque seus gostos só existem nas ruas, enquanto eu só vivo pra você. Se eu me encontro em casa, ela deita e rola. Ela só toma uísque, eu Coca-Cola. Nossas vidas vão seguindo na contramão. Se eu me encontro em casa, ela deita e rola. Ela só toma uísque, eu Coca-Cola. Nossas vidas vão seguindo na contramão. Fazer amor quando estou em meu quarto. Gosto de jogar meu charme todo em seus braços. Ela diz que prefere sob a luz do céu, ou num quarto chique de um motel, todo espelhado olhando meu corpo nu. Enquanto eu só vivo pra você. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. O mais amado do Brasil. Renan Valência. Olá, Edelson Moura. A minha mãe não perde seu programa nem um dia. Eu queria te perguntar qual o canal que está transmitindo o seu programa no estado de São Paulo e a que horas. Se possível, mande um abraço para ela. O nome dela é Izete Ferreira, de Caetité, na Bahia. Renan Valência, no estado de São Paulo ainda não temos nenhum canal de televisão retransmitindo a gente. Mas vai ter. Não se preocupe que vai ter, claro que vai. Logo, logo aparece um canal querendo retransmitir o programa de televisão do Edelson Moura. Mas entenda, você pode nos assistir na internet. Se tiver internet na sua casa, ó, facinho. Vai lá no site da TV Estúdio Brasil, tem todos os programas lá para você assistir, tvestudiobrasil.com, ou então, todos os nossos programas são postados também no nosso canal do YouTube. Fácil, mano velho, fácil, assista aí, prestigie o programa do Edelson Moura no YouTube. Gente, semana passada, o nosso programa estava sendo recomendado na primeira página do YouTube. Tamanho sucesso de visibilidade é para as pessoas. Olha que beleza. Eu sendo indicado na primeira página do YouTube. Você está brincando comigo? Está pensando o quê? Que eu sou rapaz? Eu não sou Zé Mané, não. Eu não sou, não. O programa está ficando legal mesmo. Está ficando show de bola. Edelson Moura na TV. Procure assim, ó. Programa Edelson Moura na TV. Pode procurar no Google, pode procurar no YouTube, que você vai encontrar todos os nossos programas lá postados, tá bom? Já estamos no 10º programa. Ó, uma criança, 10 semanas apenas. Já ultrapassamos as 50 emissoras retransmitindo a gente. Pense, que legal que é, né não, gente? Vamos cantar? Eu trago agora mais uma música do Amado Batista para vocês. Mandar para Caetité, né, que essa participação aqui veio de lá também. Tudo pode acontecer. Amado Batista é show! Amado Batista. O Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Ontem você me esnobou, fez de conta que nem viu, quase me atropelou, quando em seu carro partiu. Não sei se fico com pena, mas sei, você vai sofrer. Talvez eu ganhe na cena, e aí é que eu quero ver.